Vitória e progresso, branco, azul, verde, amarelo. O hino nacional desse país, eu não entendo. Problemas sociais tomando conta todo dia. Só vejo o trabalhador sendo alvejado pela polícia. Quando volta na madrugada com 500, quando trocado é confundido. Na quebra por associação ao tráfico, denúncias rotineiras por abuso de poder. Perícia alega disparo acidental pra proteger. Direito de ir e vir é lamentável no gueto sofrido, porque as leis judiciais só foram feitas para os ricos. É desse jeito mesmo que sempre vai prosseguir. Favela contra favela, cadeia lotada, guerrilha sem fim. Os moleque não quer mais saber de futebol, escola. Só pensa na de quadrada matando a noia do que não paga droga. Porque dinheiro seu pai nunca teve pra dar um lazer. Desde cedo teve que bater concreto pra sobreviver. Humildade chega no ponto que você não vai mais superar. Ganhando 500 conto pro mês inteiro passar. Aluguel, água, luz, gás e remédio para comprar. Viveram de cesta básica, quanto tempo isso vai durar? Programado pra nascer, pra viver, pra morrer sem justiça. Só vejo solução pra ripar na quebrada que eu penso na cinta. Mas não vou cair na armadilha do inimigo. Não quero meu filho com raiva porque morre trocando tiro. O sistema nos oprime sem dar trégua. Só vejo repressão sem ter dó de quem sobrevive na guerra. De tristeza com frequência que transforma a fome em rifle. A desigualdade propaga sem limite. O sistema nos oprime sem dar trégua. Só vejo repressão sem ter dó de quem sobrevive. Vive na guerra, de tristeza com frequência que transforma a fome em rifle. A desigualdade propaga sem limite. É foda saber que o futuro não muda escasso. Governantes destino bilhões, avião sofisticado com dinheiro arrecadado de imposto que você paga todo dia pra tentar sobreviver. Ostentação que contamina o pobre é transmitido pela emissora que mostra playboy andando de conversível. Resultado é sofrer do indignado com raiva que cê mata o ano inteiro trampando, estudando e nada. Nossa verdade, vixe, mano, dó, liberta e diz. Miséria humana espalhada por todo o país, com descaso do governo e da sociedade, com prostituição infantil, exploração de criança carente. Não se ilude, sistema não ajuda você. Só vai te dar PT na cinta pra te ver se foder. Porque a manipulação deixa vários manos sem escolha. Se estuda, não tem um trampo, se trampa, não tem diploma, é embaçado. Saber que muitos não querem ter justiça, preferem passar veneno sem perspectiva de vida. O futuro que eu vejo é um Brasil mais bagunçado, sem ordem e progresso, com trabalho escravizado, com criança sem estudo e presente de aniversário, se rebelando porque pensou que seu pai era um fracassado. Quanta dor, vou ter que aguentar pensando sempre nisso, todo mês tentando fazer milagre com salário mínimo. O sistema nos oprime sem dar trégua. Só vejo repressão sem ter dó de quem sobrevive na guerra. De tristeza com frequência que transforma a fome em rifle. A desigualdade propaga sem limite. O sistema nos oprime sem dar trégua. Só vejo repressão sem ter dó de quem sobrevive na guerra. De tristeza com frequência que transforma a fome em rifle. A desigualdade propaga sem limite.